Faixa 1211, não, solo. Eita, 219. 1211, não, 1211, não. 219, não. O 1273, acione identificação após o desvio foi Bonf para a chegada Bonf, desça para nível de voo 060. 060, vai para Bonf. Oceané 6143, desça para 2000 pés, ajuste no 009. Oscar Zulu, reporta solo controlado, vento 80 com 12. Ok, com a remota de baixa. Não sei, fica atento aí aos sinalizadores, o Oscar Zulu. Vou chegar com o pressão infrared, mas a princípio, fica atento à movimentação aí. Ok, eu tô parando na 10, não tem ninguém aqui, eu vou ficar na 10 aqui. Tudo certo, eu vou informar o pressão infrared. Grato, obrigado. O 93 de decolagem, 80 com 12. Seria a decolagem, na 10, vou 910. No 5 após ali mantém. Após o voo ali mantém. Tá tranquilo, Romeu Oscar, ciente, mantém as condições visuais via corredores, aguarde autorização para voar fora da barra. Não, é 1211. Um, vai chegar o 203. Tá, 908, boa tarde, na escura da torre, Serra Lima, só 1211. Estabilizado. 4-3, após estabilidade, pode uma duna da presença? Oceané 6143, autorizado, reporte estabilizado. Obrigado. Boa tarde, gol 903, passando a 2000 pés, da saída Arbor. Voo 9083, contato radar, saída Arbor, sub e mantém a nível de voo 340. 34 conforme, voo 903. Então, 3894, desça para 3000 pés, ajuste no 009. 3000, 1009, 3334. Enquadro no 5, 80 com 11, livre decolagem. Esse é 1260, alterne 135, decimal 3. Esse é 1260, alterne 135, decimal 3, voo 925, tenha uma boa tarde. Boa. Tá, remota 10, na curva remota 2, tô ciente aí. Então, exige um táxi aí a baixa altura, evitando aí o sobrevoo para essas pessoas e siga atento à movimentação. Ok. O meu Oscar autorizado direto para o Itapuã, reporte através do Parque do Iguaçu. Quadra no 5, decolando as 44, controle 208, monta. 208, boa tarde. Olha, Sotero Politano, o Trip 5415, boa tarde. Trip 5415, boa tarde, contato radar, seda coral, sub mantém nível de voo 1040. Ascensão no 40 Coral, 54. Estabilizado na ILS, o Xané 6143. O Xané 6143, complete a final, chame torre 11895. 11895, obrigado, 6143. 3894, desça para 2000 pés, ajuste no 009, autorizada a final ILS, é posto estabilizado. 2019, é posto estabilizado, Max Ray, 3894. Todo passando o marcador, certo? 943, é, tráfego ainda não avistado, tá visual? Tá visual, tô passando externo agora. Tá sim, tá, tô avistado. Tá visual? Vento 80 com 13 em nós, cheque trem, pouso autorizado no zero. Tá livre pouso não no zero, sim, deixa eu achar 143, ligado. Só confio embaixo travado. Tá baixando agora, baixou, travou, 143. Obrigado, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso. O 9083, chame centro Recife, frequência 1260, alterne 1353. 2600353, boa tarde, boa 903. Boa. Ah, reporte na L pronto no 7. Tá 3894. Tá 3894, complete a final, chame torre 11895. 195, boa noite, 894. Boa. 1273, desça para 2500 pés, autorizado direto Terra Vitor 366, reposta avisada. Ok, 2500 pés, autorizado 366, estamos autorizados no 273. Que motivo? Vou coordenar sim, só um minuto. Eu clio no Mario Arrival. Patango, Kilo, Quebec Serra, mantendo as condições visuais via corredores, reporte para IP. Confirme, PLB. Entendi. Controle, Avista 38, nove quadro, LS X-Ray da 1-0, baixa secado, Campo Avista. Boa noite, avistado, 3894, pouso autorizado, 1-0, vento, 080 graus com 12 manchas. Tá pousando a 0, dá 3834. Agora eu estou com tráfego agora cruzando o eixo. Salvador Azul 4206, tá pronto. Espera da o Azul 4206 após tráfego ali mantém. Pode passar que está segurinho e mantém Azul 4206. Serra Lima, livre da colagem no 7, 90 com 13. Can we fly direct to do the position? Abatango, Lima Vita Delta, clear, ETAP position. Direct to ETAP position, thank you. Quatro, solo é 5-2, litera à direita, 1-2-1-1, o solo. 1-2-1-1, confirme. 1-2-1-1. Bora. Tudo confirma the current ultimate setting to Lima Vito Delta, will be 1009. Abatando Lima Vito Delta, QNH 1009. 1009, thank you. 1-2-0-8, obrigado. 4206, livre a colagem no 0, 90 com 12. Autorizado a decolagem, 4206. Oral, submantém a nível de voo 1900. Gente, acendendo para uma centena o Piro Serra Lima. Machado travado, gol 1273. Gol 1273, completo final, chame torre 11895. 295. Torre, muito boa tarde. Gol 1273, final, machado travado. 273, pista livre, foi autorizado, centro, baixo travado, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, Delivery com o Oslo 273. Azul 4206, HPLA 255, controle em 208, bom voo. 208, boa noite. Approach, posse tablet. 2050109, and we will approach when established. Level Control. Controle, boa noite. Azul 4206. Azul 4206, boa noite. Contato radar, sai da PUCA, submanter nível de voo 350. PUCA 350, 4206. Quebec Serra, mantenha via corredores. Capatango, Kilo Romeo, Oscar, controle. Intenção de pouso na 1-7 ou na 3-5? Gente. Tana 3560, desça para 3.000 pés, ajuste no 009. 4, próximo ao ponte espera, pronto. Cuidado, rotatória. Lima, 5464. Restrito nível de voo 310. Restrito 310, 4206. Direito 1219. 219, 273. Corrija aí, 1211. 464 em pista livre, 090, 12, decolagem feita. Decolagem. Para nós, 5-6. E agora, deixando o ponto zero. Valeu, médico. Establish on the ILS runway 10, Lima Victor Delta. Lima Victor Delta, complete the final approach, contact Tower 118.95. Complete the final approach and contact Tower 118.95. Decimal 95, could you confirm to me? 118.95. 118.95, thank you. Lima atingiu uma centena, solicita assistência para a aula de estranho. Rádio é. Proa 244. O gol no 5-6 falha de arma teta? É que o ATR está na Funca também, e tem um tráfego aí, uma milha para o externo. Agora só mais um instante, após esse tráfego será liberado. Ah, do que o Serra Lima? Controle trip 5464. Prossiga. Torre 5464, decolado no momento, PUCA

To do the flat base lap to the runway 17. There is on track on final 17, maintaining final 10. Okay, okay, it's very smooth, final 10, thank you. Trip 5495, serviço radar terminado, 5 milhas nordeste da posição Coral, chame Lelos na frequência 1201. Grato. Solicito Serra Lima, tá? Enquanto os visuais solicitam a aplicação, não quero ver. Que um segundo tráfego da TAM na final ILS, mantenha o setor de Itapuã e aguarde instruções. Quebec Serra, continua a aproximação no 7. Aproximação no 7, eu quero Quebec Serra. Ajuste em Salvador no 009. TAM 3560, no ILS. TAM 3560, complete a final, chame torre 1895. 1895 a torre, uma boa. Salvador, boa tarde, está 3560 no ILS. 3560, aguardando pista livre, continua a aproximação. Ok, aguardando. Quebec Serra, livre pouso no 7, 080 graus, 112. Livre pouso, voltando Quebec Serra. Lima Vitor Delta, on ground at 03, right 121, decimal 10. No solo 04, direita livre. Tem as condições de fazer um 270 ingressando aí na base pela direita no 7, após passagem do Airbus da TAM? Eu vou aguardar a Airbus passar, vou passar um pouquinho aqui, depois eu ingresso na final direta com curva pela esquerda, ok? Tá ok, então aguarde o pouso do TAM na final no 0. Ok. 3560, livre pouso 090, 112. Livre pouso, 3560. Comida decolou 05, 208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, gol 18, 56 da escola na sua escuta. Gol 18, 56, contato radar, sai da PUCA, sube e mantém a nível de voo 390. Salvador 390 na PUCA, gol 18, 56. Bom, muito boa tarde, Xeré 6201, onde espera 10 pronto. Ali mantenho no 06201. E mantenho no 06201. O meu Oscar na 35 está um livre pouso 090112. Homeosca, frequência livre estacionar. 6201 da Ocean, tem livre decolagem 080112. Decolagem autorizada 10, Xené 6201. Tudo é presente, vai Maceió. Direto Maceió, 64 graças. Tá no ponte, espera dar 1-0, pronto. Tá ali mantendo 0, trip. Poderia confirmar pro trip? 5219 ali, mantém pista 10. Mantém na 10, o trip 5219. Decimal 8 608 é a volta, 6201. Controle Salvador, muito boa noite, Xené 6201, passando 1800, transfere. O Xené 6201, no contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 360. Ah, da El, 360, 6201. Papatango, Vitor, hotel para a Brasília. Seu papá, acione código 0224. Romeu, Kilo, Serra Lima, controle. Romeu, Kilo Serra Lima, frequência livre para a coordenação. Tango, Vitor, até o Papa apresentou o plano de voo. Ed, confirmou o B. Ed, mantém as condições visuais via corredores e porte parede. 208, 352, 99. Frequência 12545, alterne 12685. 2545, voo. Controle Salvador, boa tarde, o Trip 5219. Trip 5219, contato radar, saída árvore, submanter nível de voo 200. O Trip 5219, no perfil da árvore, sobe e mantém o 200. Existe a possibilidade de liberar da restrição? 5219 livre. Cliente grato. Oceané 6201, no suba restrito, nível de voo 320. 20, Oceané 6201. Trip 5464, chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 12545, 12685, Trip 5464. Sulu, vai decolar presente ou vai prosseguir até a interseção? Dá presente, tá colocado. 080 com a dúzia, autorizado a decolar, evitando o sobrevoo da base aérea. 080 graus com a dúzia. Papatango, Vitor Hotel, Papá, confirma o tipo da aeronave. Tudo pra pouso em Rimaia, eu vou até Suzu. Vai lá para pouso, tá, Suzu? Papá Romeu, Papá Tango Romeu, aciona identificação, autorizado chegar da Bonf, desça para nível de voo 060. Condo 076 heavy, out of flight level 235, descending flight level 200, and avoiding weather, presently heading 235. Condo 076, Scott Kaiden, descend to 4000 feet, 281009, fly direct Pelo, cleared Bons Arrival. Okay, Bons Arrival, direct to Pelo, altimeter 1009, Condo 076, regarding. Oceana 6201, chame Centro Recife, frequência 13395, alterne 1251. 3395, alterna 251, Oceana 6201. 5219, chame Centro Recife, frequência 1260, alterne 1353. Trip 5219, chama Recife 1260, 1353. Obrigado, Gol, alinhei da Colapista 10090 com 112. Alinhei da Cola 10601, pode confirmar se você precisa do controle? Pode confirmar a frequência do controle do Gol? Só 1, 2, 1, décima 1. O Gol solicitou a frequência do controle, fez? Isso. Entendido que o Gol também está solicitando a frequência do controle, 1, 2, 0, décima 8. Obrigado, 601, inversão da 10, vai iniciar. É o controle e aproximação, ok? O controle solo é 121 no décima 1. Tá livre. Tá Romeu, Papá Tango Romeu, tá fazendo desvio? Tô ativo. Agora vai voar pro de pelo, pode ser? Pode reduzir para 2100 mais. Ativo, reduzindo, voando pro de pelo. Nossa intenção aí, quando mais próximo, eu seguir para 17, se possível, de volta. Sede, reporte para o cancelamento, Papá Tango Romeu. Romeu. Confirma. Correu 601. Na decolagem aqui nós passamos muito próximo a um pássaro tipo um avião no nosso teto aqui. Eu não sei se ele bateu, dá pra identificar aí não. É que é uma aeronave transmitindo na frequência de emergência, pode confirmar o 601? 1895 emergência? Não, não, apenas confirmando, tem uma aeronave transmitindo simultaneamente aqui na frequência de emergência. E eu não consegui compreender sua mensagem, pode repetir? Nós, na decolagem, parece que colidimos com um pássaro no nosso teto da aeronave, passou muito perto. Dá para você confirmar se bateu mesmo aí? Se o pássaro está na pista? Tá, vou pedir a revisão da pista e passo a informação para o controle assim que tiver. É, acho que era um gavião, passou muito próximo aqui a nós. Tá ok, pode chamar o controle e assim que a gente tiver a informação a gente passa. Obrigado. 120 décima 8. 3000 feet, Greenwich 1009, fly direct to Duna, clear ILS final approach, post service. Okay, direct to Duna, clear for the ILS approach, and descending 3000 altimeter 1009, control 0763. Controle, boa tarde, 1601 da Gol. Gol 1601, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 360. Da El 360, 601. Conta 076, Salvador Approach. Approach control 076, go ahead. The runway is not available because you have a bird collision. You have condition to make hold over India Serra radio beacon, Simbra, with maintaining 3,000 feet. Okay, maintaining 3,000, there's a noise, go back. As soon as possible, you advise you about the runway conditions. Okay, say again the waypoint you want me to fly to. As soon as possible, you'll give you further instructions. Okay, we're now on base lake to descend the final. Which heading you'd like me to fly now? Fly to India Serra radio beacon and make hold it over India Serra. Okay, it's on course to India Serra and then start holding the intensity holding on India Serra, control 76. O Papa Tango, Papa Tango Romeo, a pista 10 está impraticável devido a pássaro. O senhor vai prosseguir para 17. Curve para a direita, faça 3-0 pela direita, para perder altitude, desça para 1.500 pés. Negativo, eu estou ciente, eu tenho condições de perder altura aqui, eu estou visual acompanhado para a nossa esquerda também. Perfeito, então prossiga para 1.500 pés, Papa Tango Romeo. 1.500 pés, pode manter essa prova. 01, o infrário está na pista, ok? Já vai transferir para o Serra, é isso? Não, eu estou aqui com o controle ainda, ele bateu realmente não. O operação está lá na metade da pista fazendo essa revisão. Qual foi mais ou menos a localização mais precisa assim da colisão, da possível colisão? Olha, nós devemos estar naquela interseção do meio ali. Nós já devemos estar com 115 nós por aí. Pronto, ele está por ali, a partir da metade da pista já está na segunda metade. Então já deve ter uma informação breve. Tá legal, obrigado. Corre, o Vitor até o papá transfere visual pro campo. Vitor até o papá, confirmando? Sim, irmão. Reporte final terceira milha. Voltará. O papá tá com o meu e desça para 1.000 pés, se tiver condições. Ali, 1.000 pés, o papá tá com o meu, manda pro ar. Já. O Serra Lima, ciência autorizado, sobre a planilha de voo 090 na proa de mar. Código 0234, quilo Serra Lima. Mantenha pro Papa Tango Romeo? Papa Romeo, Papa Tango Romeo, resta na navegação, vem na praia de Duna. Praia de Duna, Papa Tango Romeo. Virando base para final 3 milhas, abaixado e travado, Vitor até o Papá. Vitor até o Papá, livre pouso no 7, 090 com 14. Autorizado, Papá. Pro Salvador, voo. Confira o voo no 567. Deixa o motor. Voo no 567. Voo no 567, controle ali ainda com a? Ali decola, voo no 567. 080 graus, 14 nós, decolagem autorizada, pista 10. Livre decolagem, pista 10, voo no 5. Salvador, Vitor Romeu Alfa. Vitor Romeu Alfa, prossiga. Vou voltar a esperar. Agora que eu vou ocupar a área. O solo, fala autorização, 121 no 1. Aqui, vamos fazer o outro. Confirmo, the runway is cleared. And as soon as possible, you give you structure to intercept final approach. So we are maintaining the holding published on ILS 6-way chart over India 7. Control 076, on the rate of vector, must be present the heading and the expected vector to final approach. Control 076, Roger, maintain heading 282. O Papa Tango Romeo apenas para informação à esquerda, posição de 10 horas a 4 milhas, temos um gráfico a 3 mil pés aguardando a liberação da pista. Afirmativo, estou visual aqui à nossa esquerda, o tráfego. E está autorizada a final da 107? Afirmativo, você vai para 107, ao número 10, Papa Tango Romeo. Afirmativo, para 107. Está interditada a 10 para confirmação? A pista já se encontra liberada, se você quer prosseguir para 10? Eu prefiro a 107. Eu prossigo para 107, o Papa Tango Romeo, a 2 já está ciente do pouso. Afirmativo, Papa Tango Romeo. Voo no 601. Não foi encontrado nenhum pássaro na pista, a infraero informou. Ok, agradecemos aí, a impressão que tivemos é que pegou aqui no estrador da aeronave ali. Copiada. Bom, chame sempre Recife 13395, bom voo. Obrigado, boa tarde. Condor 076, resume all navigation flight to Duna, position and descend 2000 feet. Ok, turning left to Duna, descending 2000 feet, Condor 076. Papa Tango Romeo, desça para 1 mil pés, ajuste 101919. 19 mil pés, Papa Tango Romeo. Condor 076, reduce your speed to 170 knots. Reduce the speed to 170, Condor 706. Salvador, gol no 567, boa noite. Arbóia Neve, passa 1700. Lance 360. Passa com o Romeu, tá visual com a Aeródromo? Afirmativo, tá numa base pela direita aqui. Chama a torre em 11895, Papa Tango Romeo para pouso na 17. Romeu. Condor 076, report established. Call established, Condor. Maybe follow the localizer? Clear ILS approach. Que tal ILS, Condor 076? Condor Salvador, gol no 567, agora leve, passo 2400. Gol 1567, contato da CEDAR, vou subir mantendo nível de voo 360. Subindo ao 360, gol no 567. Quilo Serra Lima, reporte para a descida. Gente, reportaram para a descida. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, chame torre 1895. E o Papa Tango Romeo? Papa Tango Romeo na escuta? Afirmativo, tá na base da 107. Reporte curta final no 7, o vento 080 graus com 14 nós. Papa Tango Romeo. Motor Salvador, boa noite, a janela 62, 59.10. Pronto. É 6259, autorizado a alinhar e decolador 90, vento 080 graus e no 39. Positivo. O Xané 6259 ali em decolador 90, gente. Espera, Gona 042. O Gol 10042, mantém o ponto de espera do 90, boa tarde. Boa tarde, mantendo. Aquilo Delta, chame para o táxi, na era está. Dois mil pés, ajuste no 009. Pronto. Ah, pá, pegou o meu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, Solo 3-2, confirme para estacionamento. Tenente autorizado, backtrack, reporte ficha livre. Nina 5. Ok, tem Nina 5, control 076. Controle 39, controle transfere 1-20-8, bom voo. 208, obrigado, uma boa tarde. Good afternoon, Condor 076 Heavy, ILS 10. Condor 076, I have inside the checklist gear cleared to land runway 10 in the 090 degrees, 13 knots, QNH 1009. Okay, I think that 1009, and we have the...